chega mais, vem pra cá pra somar. Vamos lá, moleque, eu te falo que a tua cara é estudar, trabalhar pra crescer, aprender, repassar, desempenhar no hip hop não é se achar. Chega mais, vem pra cá pra somar. Vamos lá, moleque, eu te falo que a tua cara é estudar, trabalhar pra crescer, aprender, repassar, desempenhar no hip hop não é se achar. Jogar desatona, feche a redoma, meu verso é fugaz, pode jogar você na lona. Sintoma, perto de livrar você do coma. Aqui é o Brasil, vida louca não é Roma. Detona os versos mais coesos e intrigantes, que brilham aos seus olhos, feito diamantes. Esboço o meu valor em rimas cortantes, pare pra respirar em pequenos instantes. Ser ou não ser um MC, te digo que vou persistir. Barato me dominou, é muito caro pra eu sair. Eu não nasci pra engolir as mazelas do seu QI. Estou há muitos anos luz, não posso regredir. Antenada todo o tempo, na vida e no fundamento. Atento, meu lamento também serve como meu argumento. Meu sustento, faço um vento, não estou ao relento. Sedento pela paz, não por mais dia sangrento. Chega mais, vem pra cá pra somar. Vamos lá, moleque, eu te falo que a tua cara é estudar, trabalhar pra crescer, aprender, repassar, desempenhar no hip hop não é se achar. Chega mais, vem pra cá pra somar. Vamos lá, moleque, eu te falo que a tua cara é estudar, trabalhar pra crescer, aprender, repassar, desempenhar no hip hop não é se achar. Do microfone, sagaz como um ciclone, não desperdice o meu verso, zelo pelo meu nome, não me abandone. A essência que trago comigo é positiva, não estou jogando confete, dou valor à minha vida. Talvez por insistência ou por pura inteligência, minha sentença é lutar contra toda negligência. Espera que a gente então vença, dever nada a ninguém. Dos males o pior, não quero mal, eu quero bem. Porém, eu vou que vou ciente dos meus passos, mesmo de zoeira no rolê sempre ligado. Ligeiro com os migué pra não sermos infectados. Sociedade hipócrita, seres governados. Meu trajeto permanecer firme no dialeto. Meu afeto comparecer pra quem me quer por perto. Não sou do tipo vulgo, homem objetos que acham que eu estou marcando. Saiba, eu estou esperto. Chega mais, vem pra cá pra somar. Vamos lá, moleque, eu te falo que a tua cara é estudar, trabalhar pra crescer, aprender, repassar, desempenhar no hip hop não é se achar. Chega mais, vem pra cá pra somar. Vamos lá, moleque, eu te falo que a tua cara é estudar, trabalhar pra crescer, aprender, repassar, desempenhar no hip hop não é se achar.